tira pelo canto, me olha torto pela tua. Mas não sabe nem me dizer que o filho da puta é que a vida continua. Quero me mandar, eu quero me encontro, mas esperando o tempo passa. Mas o que você não tá entendendo bem, eu não sou como andar freaky. Nunca ter me conhecido. Tu não vai com a minha cara. Não fale na minha frente. Não é bom te caçar. Te arrebentar o dente. Querendo mandar, me querendo me encontrar, esperando o tempo passar. É do que você tá entendendo bem, que eu não sou comandante por ninguém. Tu não vai com a minha cara, eu falei na minha frente. Não é bom te caçar, te arrebentar o dente. Oi, galera! Aí valeu, galera! De coração, velho! Vocês são foda!